consolará, mesmo em prisões, me exaltará. Sobre mim sua mão fará prosperar, assim como ele fez na vida de José, que mesmo tentado não perdeu a sua fé. José foi vendido pelos seus irmãos, em troca de sonhos ganhou traição. Escravizado no Egito ele sofreu, mas em todo o tempo não negou a Deus. E após longos anos esperando no Senhor, numa noite em visões Deus ao reincomodou. E agora aquele jovem que estava no pó se apresentava perante o faraó. Enquanto Deus lhe dava a revelação, o rei admirava a interpretação. E se por um sonho Deus o fez chegar na terra do Egito pra o capacitar, também por um sonho Deus o exaltou e de prisioneiro fez governar.